um jeito delicado. Ganhou meu coração de uma forma deslumbrante. Conquistou minha atenção. Sem você, não consigo ficar nem um segundo. Os traços delicados do seu corpo desenham meu mundo. Me perco quando te tenho em meus braços. Me sinto até um rei quando te tenho em meu quarto. O seu calor alimenta o meu amor. O meu calor alimenta o seu amor. Cada beijo é uma arte, uma composição. Somos levados à loucura em cada posição. Entre marcas e carinhos, sussurros e sensações. Por isso que te amar pra mim é mais que obrigação. Também temos nossos erros, né, fia? As nossas brigas, as nossas diferenças, todas as nossas intrigas. Mas se não fosse assim, a gente não teria paz. Mas como diz o ditado, os opostos se atraem. Mina, de todas que conheci, de todas que eu vivi, você foi a única que ganhou o meu coração. Nesse vagabundão, eu te amo demais. De todas que conheci, de todas que eu vivi, você foi a única que ganhou o meu coração. Nesse vagabundão, eu te amo demais. Parece uma droga, o coração pede clemência. Chega, bate abstinência quando não tenho a sua presença. A sua falta reflete em meu ser. É difícil um dia sem você, nem imagino te perder. E é foda ver que o tempo tá passando. Demorei 16 anos pra te encontrar e dizer que eu te amo. Quantas já tive, mas só você que marcou com esse jeito de olhar. Você me conquistou, uma princesa. Quando desfila na pista, me ganha sempre quando vem com os seus jogos de carícias. Apaixonante, pois ela é muito bela. Nossa relação parece até cena de novela. Olhares, abraços, sorrisos, conquista, sofá, luzes, beijos, carícias, cama, lingerie, calor, amar. Então, tem como não se apaixonar? Vai! O amor é muito necessário. Eu acho que a gente deveria amar mais. Amar mesmo, de coração. Expressar o sentimento de acordo com cada um, de acordo com sua personalidade, de acordo com a proporção desse amor, de acordo com quem é essa pessoa. Ei, mina, de todas que conheci, de todas que eu vivi, você foi a única que ganhou o meu coração. Nesse vagabundão, eu te amo demais. De todas que conheci, de todas que eu vivi, você foi a única que ganhou o meu coração. Nesse vagabundão, eu te amo demais.